UFM. Recentemente, num disco gravado ao vivo e acústico do selo SST do Husker Du, eu mostrei o Minute Man, de onde saiu o baixista que tocou com o Iggy Pop aqui recentemente lá na Barra da Tijuca. E nós vamos ouvir uma faixa do Minute Man, segura. Ao baixo. Of man, I work my way backwards using cynicism. The time monitor, the space measurer. Da comunidade pobre da Zona Sul. How low can you go? Ronca, ronca. Aí ao fundo, Minute Man. Ouvimos a música The Glory of Man com Mike Watt no baixo, um que teve acompanhando o Iggy Pop, os Stooges. Ele era o cara fora da formação original, né? Muito esse bom. Disco do Minute Man é espetacular, ele chama-se Double Nickels on the Dime e tem simplesmente 43 músicas, tudo curtinho pra caramba. Minute Man. Aproveitando o Charles Gavan no programa da gente, o Charles já participou de algumas edições do Ronca Ronca, já fez som comigo lá no 00. Valendo a promoção, tem alguma participação aí, Nandão? Sim, sim, Pedro Bambata, Cristiano Otônio, Zé Carlos. Zé Carlos comentando que acha uma piada essa volta do... Dos Mutantes? Dos Mutantes, enfim, todo mundo participando. Mais alguma coisa? E você tem algo a declarar sobre a volta dos Mutantes, Nandão? O que você acha? Assim, Em consideração ao nosso pastor, eu estou em greve de palavras também. Ah, tá, entendi. Mas valendo a promoção, oifm.com.br, selecione Rio de Janeiro, fale conosco e diga o que você acha da volta dos Mutantes. A pergunta é: a volta dos Mutantes é apenas para inglês ver? Mas como eu disse, aproveitando e diga, se você quer participar do sorteio, 5 ingressos duplos para sábado no 00, edição 150 do Goma, a festa que eu faço lá no Planetário da Gávea. Aproveitando o Charles aqui, é interessante, né? Como eu disse, o Charles já fez várias incursões radiofônicas comigo, em festa também. E o Charles pertence há muitos anos aos Titãs, que são, né, um dos principais nomes da música brasileira, do rock, ou seja lá o rótulo que a gente possa utilizar. E é bacana, uma coisa que me afina muito com o Charles é essa curiosidade, né, essa vontade que ele tem. Não só desse tipo de música que a gente tem mostrado aqui, os Sincopados, que é espetacular, o Sidney Miller, existem 25 CDs aqui na nossa frente, os Brasões, o Brazilian Octoff, muita coisa de Bossa Nova, Zimbo Trio, fala alguns, Charles, por favor. Sambrasa, Sambossa, Samba Jazz Trio. A fase mais... Quarteto Bossamba. Talvez a fase mais fértil, né, dessa coisa da música brasileira. Esse movimento, um ramo da Bossa Nova, né? Um braço da Bossa Nova musculoso, como diz o Rui Castro, gosto de dizer isso. E a coisa sai também, né? Existe o Gerson Conrad, né? Gerson Conrad, Zezé Mota, mesmo gravação da Zezé Mota, né? Logo depois que ele saiu do Secos e Molhados, né? Trilha de novela. Aliás, o lance lá da Hebe, né? Oi? O lance lá da Hebe, ela cantando. Eu fiz um disco há muito tempo atrás, antes dessa onda lounge tomar conta do mundo. O tempo que dava para usar essa palavra em algum projeto, agora acho que não dá mais, mas enfim. Fiz um disco que tinha o Lounge Brasil Cantoras. Aí eu coloquei num disco todas as faixas que eu gostava de ouvir em casa quando eu estava ali recebendo os amigos, bebendo um vinho, uma coisa desse tipo assim. Isso virou um disco, né? E ali foi umas faixas da Hebe Camargo. Tem disco legal pra caramba dela. Tem, cara, mas sabe que muita gente me procurou e falou: pô, como você é capaz de botar um disco, uma faixa da Hebe Camargo? Você ouviu? Eu não vou ouvir, não preciso ouvir. Mas era bom, cara. Vou ver. Não, ela é malufista. Não sei. Bom, ela pode até ser malufista. E agora, não sei. Agora é outra história. Mas assim, os discos, algumas coisas que ela fez quando ela era jovem, era cantora do rádio, né? São boas. São boas. Eu incluí, exatamente. Então, exatamente em cima disso que você falou. Então, essa afinação que eu sinto em você, dessa sua curiosidade, não só em cima desse material. A gente mostra um minuto menos, você vibra. Ainda agora você curtiu o Parliament, né? E é difícil você, não só em rádio, receber pessoas que trabalham com música e que tenham essa coisa viva ainda, né? O interesse de conhecer a música ou de se envolver com ela e perguntar onde é que você... Pô, Sonic Youth, o chat ficou louco com a edição do Deluxe Edition do Gu, do Sonic Youth. Enfim, então você pertence aos Titãs. Então o que eu quero saber, saindo da sua... do seu cercadinho ali da bateria. Titãs, como é a banda em relação a esse tipo de coisa? Os Titãs ainda têm essa curiosidade que você rega todos os dias? A rapaziada troca informação, procura, se interessa, ou o boizinho já tá na sombra? Com todo respeito da TV. Não, eles têm, cada um tem o seu... A gente, quando tá fazendo um disco, quando tá compondo, a gente troca muita informação, assim, preferências de cada um, tá todo mundo descobrindo. Agora, eu acho que assim como você, eu também sou um cara over pra caramba, porque esse tipo de curiosidade não tem limite. Eu vivo isso todo dia. Eu sou movido a isso, entendeu? Desde sempre, assim. Qualquer coisa me interessa, assim, em qualquer gênero. Não tenho restrição a nenhum gênero. Nem a música brega, que muitos de nós falam, pô, Sidney Magal, nem pensava. Por que não? Porque não, tem coisa do Sidney Magal que eu acho incrível. Não é tudo, mas tem coisa que eu acho boa. E assim por diante. A gente troca muito, assim, muita informação. E muita coisa que eu sei hoje de música, assim, acho que até a gente trocou entre nós, entre os Titãs. A gente trocou informações e gostos e coisas que eu sabia que eles não sabiam. E vice-versa, porque quando eu conheci os Titãs também, eles pertenciam àquele núcleo de um colégio muito importante em São Paulo, que é o Colégio Equipe, e o cara que fazia os encontros, os shows e que coordenava o centro acadêmico do Colégio Equipe era o Sérgio Grossman. E o Sérgio Grossman levou muita gente importante para cantar em São Paulo, que se não fosse ele, essas figuras não teriam ido para lá naquela época, todos nós somos de São Paulo. Como, por exemplo, Nelson Cavaquinho foi tocar na Equipe, Cartola foi tocar na Equipe. Eu não vi, mas o Gil vi no Equipe, vi também a Cor do Som no auge na Equipe. Assim, era uma... Cara, o show era feito numa quadra de futebol de salão. ele botava, sei lá, 2.000 pessoas, como cabiam ali, não sei, mas eu vi o show do, a condução do telhado, pra você ter uma ideia, comprou ingresso, não havia lugar, eu subi pela parede, assim, eu fiquei em cima do telhado e vi esse show, era o show do Frutificar. Aliás, a Cor do Som teve alguns discos importantes dessa época, reeditados agora, recentemente, se não me engano, né? Teve, recentemente, é porque o tempo passa rápido, viu, mas já faz uns anos. Exatamente, e sobre essas misturas, né, esses interesses, assim, diversos, é que eu vou mostrar um disco a seguir, que eu tenho certeza absoluta que no final do ano ele vai estar entre os 10 principais lançamentos de 2006. E ele mostra exatamente dois músicos, dois criadores, cada um numa ponta. O Mark Lanegan, do Screaming Trees, junto com a Isabel Campbell, do Bell & Sebastian. A fofice, a fofura. Que ouvimos há pouco tempo aí, né? Hein? Há poucos minutos ouvimos, né? Exatamente. Ouvimos o Bell & Sebastian sem ela. Então, ela não pertence mais ao Bell & Sebastian. Então, não tá mais. Desculpa. Não tá mais. Não, pois é, mas é tudo farinha do mesmo saco. Então juntaram o Mark Lanegan, que é um cara pesadíssimo, né? Casca grossa pra caramba. Problemas com heroína sempre teve. Né? Com a Isabel Campbell, que é uma fofura, uma vozinha sacanagem, uma voz, né, doce, meiga. E fizeram um disco espetacular que nós vamos ouvir agora. Sad shores and unknown forces drawn me, bound into a future shaped by ancestors before me. Day on day I march the beat to someone else's drum. I have searched far foreign lands, there's nowhere left to run. Impending storm, rise up, oh demons, I shall shame you. Down the barrel of my gun, and one by one I'll name you. Day on day my brothers leave, go marching off to war. Yet we never understand for what we're fighting for. And worldly gains designed for worldly men. I'm a master of the heart with ears and hands to lend. Soldiers come and soldiers go, some change by love for thee. A circle in the chain of life, all fighting to be free. Essa é a faixa que abre o disco Ballad of the Broken Seas, da Isabel Campbell com Mark Lanegan. O disco tem 12 faixas e é um clima muito bom, muito especial, cara. Ouve só, mais um pedacinho dessa segunda, Black Mountain. Mark Lanegan é um Serge Gainsbourg... Seattle, né? Americano. Da Praça Mauá, né? É. Bodies on fire, betrothed to mate, pray it is not so. I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I drew, I dr Ballad of the Broken Seas, hein, Charles? Muito, acho que você tem razão. Esse disco tem tudo para arrebentar, né? Para vender muito, porque é muito especial. Assim, essas duas gravações, assim, gostei muito. E a voz dela é muito boa, né? Todo mundo acha. Mas assim, o Mark Lennon está em ótima forma. Com certeza absoluta vai estar entre os 10 principais discos da maioria absoluta das listas no finalzinho de 2006. Muito, né? Bom, muito bom. Nandão, alguma mensagem interessante aí? Sim, várias. O Vitor Coutinho Cardoso, a gente tá aqui comentando. Sua pergunta, inclusive, é se a volta dos Mutantes é pra inglês ver. Ele fala que isso é um acontecimento aguardado por muitos que, como ele, não tiveram oportunidade de acompanhar a banda. O argumento de que seria a mesma coisa e que esse som pertence ao passado é tedioso. Enfim, o cara acha legal, cara. Não bacana. Viu o som dos, não, dos Mutantes. Não, pô, ótimo. E ele também quer ir quer o par de ingressos. Exatamente. Valendo ainda, se você chegou agora ao IFM... pelo site oifm.com.br, fale conosco, selecione Rio de Janeiro e responda a nossa pergunta. Exato. A volta dos Mutantes é literalmente para inglês ver, e diga se você quer ir à edição 150 do Goma, a festa que eu faço no 00 há 3 anos ali no Planetário da Gávea. Vai dar um break? Com cerveja. Eita. Acesse oifm.com.br ou envie SMS para 939 com o seu nome completo. Sonic Youth vem aí. Opa, daqui a pouco a gente está de volta. Charles Gavan, ao vivo no Ronca.